23 de março de 1988. Em sessão da Assembleia Nacional Constituinte, durante a apreciação da proposta de emenda presidencialista, o senador Nelson Carneiro marca suas convicções parlamentaristas e lembra os grandes dramas políticos do país, como o suicídio de Getúlio Vargas e o exílio de Juscelino Kubitschek.